Mas talvez como Maria, você tenha chegado aqui sem esperança. Aquele em quem ela havia depositado toda a sua fé estava morto, havia sido sepultado. Quem sabe o seu casamento, quem sabe a sua própria saúde, quem sabe a sua igreja local, ou até mesmo ao olhar para a sua cidade, para o Brasil, você pensa, não tem jeito. Mas nesta noite eu quero dizer que Jesus conhece você. E a nossa oração é que para que você, como Maria, ouça a voz do Mestre te chamando pelo nome e que o nosso Brasil veja o Jesus ressurreto chamando Brasil, chamando a nossa nação pelo seu nome. Para celebrar a vitória da cruz. Você pode fechar os seus olhos e se imaginar naquele lugar. Naqueles momentos mais desesperadores da sua vida. Você pode tentar revivê-los. E de pé na sua frente, o Senhor ressurreto. Mas você é tão confuso, perdido. Deixa Ele olhar nos seus olhos, meu querido. Deixa Ele te chamar pelo nome.